Se eu tivesse todo o tempo do mundo, ainda assim não seria o bastante. Pois o bastante pra viver com você faz todo o tempo parecer um segundo. Se eu escolhesse minha camisa favorita pra usar pelo resto dos meus dias, escolheria aquela azul de botão que eu te emprestei. Você não me devolve mais. Me dá um tempo porque ela gosta de arrumar o seu cabelo. De longe eu sinto o cheiro do condicionador. Pra sua casa e o seu prédio não tivesse elevador, eu subiria de a pé pelas escadas, desejando que morasse no primeiro andar. Se essa chuva me impedisse de te ver, aumentando a vontade de você, colocaria uma sacola na cabeça, me perguntaria por que setembro nunca chove. Dá um tempo porque ela gosta de arrumar o seu cabelo. De longe eu sinto o cheiro do condicionador. E o que me faz tão bem é saber que já não vivo sem. É como usar suas mensagens como um despertador. Se eu te trouxesse um sorriso, uma canção escrito com garrancho em um papel de pão, pedisse a tua mão em casamento com um anel no dedo. E se esse anel fosse colorido e de brinquedo, se eu subisse no telhado pra te fazer serenata, fosse só um pouco louco e bobo na medida exata, escrevesse a nossa história em um livro sem capa. E se você morasse longe, eu redesenharia o mapa. É tanto e se, coisas simples mas belas, tanta dúvida e a certeza pra cada uma delas. É você pra acompanhar os passos meus. E se eu tivesse vários corações, todos seriam seus.